aí. Quero mais é viver. Que esse mundo é uma gargalhada. Pra que me aborrecer? O sol me acende de manhã. Eu pego fogo como um disco de rock. Porque sou como sou. Gostou de mim? Sou um lunático apaixonado ou qualquer coisa assim.